tirana saudade, oh tirana saudade, saudade, oh minha saudadinha. Foste nada no feiado, foste nada no feiado, foste nada no feiado, no feiado batizada na chadinha. Cortinado roxo que me morde.